aqui, deixa a tua glória vir. Sei que podes me ouvir. Vem nesse lugar, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oh, oh, oh, oh, permaneça santo. Santificado.